aí, prossiga. Está novamente no farol de Itapuã, autorizado a girar mais pela direita. Autorizado a girar mais pela direita, aguardando autorização de toque remetido, Olimpo 06. 06 girando pela direita, aguardando autorização de toque remetido. Sono, oitona. Também autorizado, seu carro meteu pista 1-0. Vento 1-60 graus, 1-09. Pista bem metida na pista 1-0. Barulho em curso da linha. Rádio 2781, tráfego 11 horas, 27 milhas, rumo nordeste, cruzando 05, estamos para 2-3, eu vou estragar 20. 7-2781. Puxando 259, chama agora de 6, indo para o 8-35, caso negativo, 1-2-3-8, no Rio. Agora com a Recife, 2-2-3-5, alternando 2-3-2, pegado com 3-2-3-4. Primeiro, o remeteu S46, curve à esquerda, ingresso na perna do vento, reporte para girar base. 06, curva na esquerda, subindo para o 1510, reportará na perna do vento, pronto para girar base. Serra do Vento, no Centro-Oeste, pronto para girar base. Zero-meia, autorizado, girar base, reporte final. Da base, reporte na final, zero-meia. Limpe 06 autorizado, seu carro remete a posição 0, vento 160 graus, 10 graus. Isso também é metido na 10, Olimpo 06. Alguém 781, chama Recife, era 26 do final 0. Recife 1260, de 2781. Na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Na aproximação, aguardando o pouso livre, está 3290. Zero meia, que foi a meteu 51, ingresso na perna 200, aguardando a instrução para girar a base. Limpos, zero meia. Sobe até 1500, ingresso na perna 200, aguarda instruções para girar a base. Tan 3290, tempo autorizado, estão na 0, vento no 70 graus com 11 graus. Informa o tráfego da Força Aérea, um T3 da Eletra, na perna do vento, não interfere com sua aproximação. Paciente, o tráfego Orion vai a livre o pulso, estão na 0, baixar a travada, 3290. prolonga a perna do vento, guardando o 3G na base. Prolonga o vento, após o 3G na base, ali, primeiro meia, igual com o tráfego na curva. Girando, reporta na nacional, 0B. 3290, no solo 55, libera a direita, solo 121, decimal 9. Libera a direita, 1219, libera, 290, bom. Olimpo 06 autorizado, tocar remédio a pistão 0, vento no meio 0 graus, 0,9. Limpa tem investida na 1-0, Olimpo 06. Eu sou o Remeteu 5-8, ingresso na perna do vento, reporte para Girabás. 06, comando esquerda, perna do vento, 1.500 pés, reportará para Girabás. Tempo 06 autorizado girar base, reporte final. 9-0. Autorizado girar base, reporte final do 10 Olímpico 06. Olímpico 06 autorizado, estou carregando autonomia 0 graus, 0 graus, 0 graus. Estou bem emitida na pressão 0 para o Olímpico, Sérbia, entre embaixo. Olímpico 06, autocorrimento 04, ingresso na parada 200, subindo 1500 pés, reporte para girar base. Primeiro com esquerda, 1500 pés, reporte para girar base. para girar a base Olimpo 06. Autorizado girar a base na parte final Olimpo 06. Girando a base, apontará na final. Pista 10. Olimpo 06 autorizado, seu carro remete a pistão 0, vento 1,6, 0 graus, 1,2 nove. Ele está remetido na pistão 0, Olimpo 06. Olimpo 06, tocou a remeteu ao 09, curva esquerda, ingressa para a duvença, aposta para girar a base. 06, curva da esquerda, perna do vento, no bico esquerdo, apontará para girar a base. meia, quando autorizado, gira a base. Apertar, gira a base, aponte final, link 06. 06, girando base, aponta na final. Autorizado, estou te arremetendo 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, correndo até o João 4, curva esquerda, ingresso na perna do cidadão, do plano 1500 pés, aponta para girar a base. Pelo meia, comando esquerdo, no 1500, perna do vento, apontará para girar a base. Informe tráfego no circuito de tráfego 1P3, está à sua esquerda, a perna do pé se interfere com a sua decolagem. Tem decolagem autorizada, pista 1-0. Vento 1-60 graus, 1-0 graus. Zero meia, controle 1-2-0 do final 8. 0-8. 0-6, autorizado, gira a base da parte final da 1-0. 0-6. tira a base e volta na final do lugar. Mais um meio elétrico, segundo o telemetro de 1360. Para o 360, one eleven, para o 099. Autoriza mais um minuto no alongamento da 200 para o 06. Se prolongar a perna 200, você vai ter que chamar o controle, ok? Que você vai ingressar já na área de restrição do controle. Dá mais 15 segundos de trabalho. Zero, contra embaixo, checado, toque e remete, Olimpo 06. Olimpo 06, toque e remete, opção 10, 170 graus, 099. Dime toque remetida na pistola 0, 06. Olimpo 06, sua sua remeteu a 20, ingresso na perna 200, batalha 1500 pés, reporte para girar a base. Primeira curva na esquerda, subindo para uma 1500, reportará na 200, pronto para girar a base. 0099, chame Central Recife na frequência 1260, terra 1288. Pode repetir, por favor, 0099. Afirma, frequências 1260, terra 1288. 260-1282, bom trabalho, obrigado. Comente. Limpo 06 autorizado, ataque remetido a pistola 0, braço 17, 0 graus, 119. Limpo também remetido na pistola 0, por limpo 06, contra embaixo checado. Olimpo 06, tocou remete 1225, ingresso na Praia do Zé, até a porta para o lugar abaixo. Foi na esquerda, escolhendo para o 1500, Praia do Zé, até a porta da pronta para o lugar abaixo, Praia do Zé. Romeu, autorizado gira base da parte final da 10. Romeu, gira base da parte final. Está girando base, controle baixa, carro, toca remete. Sente, o limpo zero meio autorizado, toca remete, piscando zero, dá uma meia zero graus, 1-0 lá. Isso toca remete do rumo zero para o limpo zero meia. É possível coordenar com o controle o procedimento ILS atribuída piscando zero, com a preparação para final, após a remetida? Afirmativo, vou coordenar com o controle. Zero meia, ingressão na perna do vento, a porta da parede na base. Só relembrando a solicitação de coordenar o ILS X-Ray. Mantém proa até 2000 e chama o controle no 20 do sinal 8. Mantém a proa até 2000 pés e chama o controle em 1208, o limpo 06. Boa noite, é o Olympus 06. Olympus 06, curva esquerda na proa 360. Esquerda 360, Olympus 06. Cruzeiro 6, agora com esquerda na curva 2, 8 0. Esquerda 2, 8 0. Número 3, maior revista para 2, 4, 0, 9.